Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Uma casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é demais. Nem vem, guarda seu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem. Pra virar cinza minha brasa demora. Me chama o papo, mas já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo, já disseram um é pouco, dois é bom, três é. Mas nem vem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem.